guiados pelo coração. ZYJ 671, 1430 kHz, ondas médias. ZYZ 790, 4785 kHz, ondas tropicais. Porto Velho, Rondônia, há 50 anos, no coração da gente. Imperdíveis as chuvas de 85%. Esse ano a colheita aumentou 85%. Já vendemos 85% do nosso estoque. 85% é muita coisa, principalmente para as florestas. Em 2010, os focos de incêndio subiram 85%, causando prejuízos à natureza e às cidades que ficam sem energia elétrica. O fogo não se brinca. Disque queimadas, 0800-69-4040. Eletrobras e Eletronorte, Governo Federal. Você se preocupa com o rumo das relações conjugais no mundo contemporâneo? Então leia Encontros para Novos Casais, volume 2. O livro traz subsídio para os casais refletirem sobre o início da vida a dois e da caminhada familiar. Adquira o livro Encontros para Novos Casais, volume 2. À venda na Paulinas Livraria. Rua Dom Pedro II, 864. Fone 3224-4522. A festa mais esperada da região está chegando. Baile dos 50 anos da Rádio Caiari. Baile da Caiari. Come on, everybody! Sábado, dia 1º de outubro, no Cabanas, a partir das 11 da noite, com Anjos da Madrugada. Convide a família e os amigos para esta grande festa. Baile da Caiari. Mesa, R$50. Informações, 3210-3621. Rádio Caiari, há 50 anos no coração da gente. Atenção, juventude! Venha participar do primeiro encontrão da juventude. É domingo, dia 4 de setembro, das 15 às 20 horas, no Ginásio Municipal Dudu, na Avenida Jacuarana. Música, dança, teatro, momento de espiritualidade e muito mais. Primeiro encontrão da juventude, com o tema Juventude em Busca da Paz, não vos conformeis com este mundo. Realização Pastoral da Juventude do Setor 5. Queimadas causam danos à saúde e ao meio ambiente. Queimada é crime. Proteja a vida. Campanha de prevenção e combate às queimadas. Comitê Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Realização Corpo de Bombeiros. Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Estado de Rondônia. Governo da Cooperação. Apoio Rádio Caiari. Há 50 anos no coração da gente. Rádio Caiari. Há 50 anos no coração da gente. Estamos de volta agora que são 10 horas redondinho. Olha, redondinho, é raro isso, mas deu certinho, né? Pois é. Mas então, em homenagem às minhas amigas amazônicas, nós que somos todos amazônicos, inclusive a nossa amiga Camila, que chegou aqui, já vai falar bom dia e também vai participar. Nós vamos ouvir uma canção e aí, José, a gente já volta. Eu dou um sinal pra gente fazer um pedaço só da canção e aí nós vamos falar do programa ou da campanha aqui no município de Porto Velho, das que são das queimadas urbanas. Então, Guardiões da Amazônia, já que todos nós somos Guardiões da Amazônia, Cantos Caboclos.